Lana 4950, good morning. 120.8. Salvador, retoma a navegação na proa da posição Jamo. Após Jamo, irá voar com o meu palco 018, para fluxo superado. M250, torre 118, decimal 95. 3859, contact the receive center, 128, backup, 126, 126, decimal 0. And 3859, receive center, 128, decimal 8, backup, 126, decimal 0. Control, Delta, Sagamay, Lanar 4950. Leme 312, suba, mantém nível 350, tráfego superado. Control, Lanar 4950. Até a Mike 4950, radio contact on departure, 5 via Israel, departure 4320. 5320, dial de Barcelona. Lá na 4950. Mike Yank, para engajar o torre 118, decimal 95. Volta 366, desta via para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista no 0, ajuste no 0, 195. Mike Yankee, reporte iniciando espera no farol de Itapuã. Ok, está visual com o tráfego na final, vai reportar para o de Itapuã, o Oscar Mike Yankee. Ou 1648, desce para nível 050. M3-12, Centro Recife, 12685, alterna 12545. Oscar Mike Yankee está iniciando espera para o de Itapuã. Oscar Mike Yankee, considere espera, autorizado cruzamento final 10, circuito pela direita 17, chame final 17. Autorizado o cruzamento da cabeceira 10, curva pela direita para 17, o Oscar Mike Yankee, visual contra a aplicação. Patango Vitor Alfa Alfa, acione identificação, voa Mari, 47, chegada Mari, o ajuste em Salvador 9015, está via para nível 060. Vitor Alfa Alfa, contato radar sobre a posição coral. 6250 no solo 100, direito no 21 decimal 9. 21 Como é que Yankee avistado, pouso autorizado, destino 7, vento 110 graus, 109. Autorizado, pouso, pista 107, eu acho que é Mike Yankee. Xana 6250, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Delta Terra Mike, o Recife Center 128, decimal 35, backup 1, chupado decimal 1. Chave checado, sinal para pouso, Oscar Mike Yankee. Sim, chame solo controlado, vento 110 graus, 09 mais. Está no solo controlado, Oscar Mike Yankee. Nome é 48, pode estar, virar a volta, é a 2366, está via para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste no 0105. Golden 065, bom dia, Guarulhos, 360 já aprovado, aguarde de minuto para volta. Ocean 6250, ingresso Juliette, portão 08. Como é que eu não falo 52 livre corte ao estacionar? Salvador, bom dia, TAM 3726, estabilizado RNAV, dá 1-0. TAM 3726, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 09 graus. Ele pouso no 0, TAM 3726. Gol 2065, autorizado Guarulhos, via rota antes do 10, até Taubaté, nível 360, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Ótima. Checa-se do controle 120.8, transponder 5541. Gol 2065, cotejamento correto, portão 09, chame pronto. botando no Victor Alfa Alfa, desse para o nível 050. Vitor Alfa Alfa, já é essa maqueta daqui que está no momento. 196, aciona identificação, se der seguir, chegada a Mare para nível 060, o ajuste está voltando a 015, boa posição, TAP. Dan 3726, bom dia. Prossiga via Alfa, primeira esquerda na Kilo, até o Pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa, Pátio 3. O Dan 3726, informado pela Intraero, arremota 5 Romeu, no Pátio 3. Afirma, primeira esquerda agora, pátio 3, remota 5, Romeu. Leão 360 já aprovado, prepare a subida da El, Leda e Irume aguardando rota, gol no 619. Passará passando 3-7-3. Ocean M3111, autorizado pushback acionar, chame táxi. O Serra Vitor, 372, voo no 648. Voo no 648, avisado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-1 no 0 graus, 1 no 09. Autorizado, pouso, voo no 648. Entre Vitor Serra, 90 agora. Autorizado, Vitor 3733, chame da. Gol 169 está autorizado para o Galeão via rota Upper 9857 até Monsu, o nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, apoia direto Irume para interceptar Upper 9857. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5537. Tango Vitor Alfa Alfa, desce para 4.000 pés, 2.095. Azul 2762 confirmando o pushback, né? Autorizado, no parte 3, vamos lá. Meu nome é 48, no salão 02, direita Foxtrot, 21.9. Livre direito Foxtrot, 219, meu nome é 48. Do 5196, confirma velocidade indicada. Desde autorizado o táxi da direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10.15, tenha um bom voo, Chanel 6319. Eu vou direito para o 148, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 3.1.7. Alfa, reporte ingresso via Parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10.5, tem um bom voo. Aguarde para o push, tem o ATR da Azul que já finalizou o push no parte 3, vai iniciar o táxi. Tá falando quanto corrido, limite 110 de pista. 394, reduza para 230 nós. Gente, azul 2762, autorizado inicial táxi do parte 3, reporte para ingresso do parte 1. Gol 648, de passagem ao R2 da Tanque, prossegue para o ponto de espera, após Juliette, portão 07. Posso passagem do R2, Juliette 07, zona 648. Azul Alfa, Juliette, bom dia, prossegue. O Alfa e antes de duas aguarde para iniciar o rebote. Pronto, agora. 6.20.0.95. Quente, voo no 619, aguarde um minuto para o puxo. Azul 2762, autorizado para o fim do táxi, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 15, tem um bom voo. Então 3663, autorizado para o Chibé, que é sonástico, pronto para o táxi. Voo no 619 na escuta. A TR da Azul passando agora a retaguarda após o tráfego ter passado, autorizado iniciando 03, Xantan. Bom 2171, bom dia, está pronto para a cópia? Congonha. Voo 2171 está autorizado, Salvador, para Serra Brava, Serra Papá, via rota Antezulu 10 até Pubave, Antezulu 16, Cosmo, após conforme nota do plano de voo. O nível 360. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5526. Voo 2171 no cotejamento correto, portão 10, chame pronto para pushback. Do VOR Delta Magreco da pista 10, ajuste 10, 5, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, chamei a minha 319, cruzando 1810. Alfa Alfa, curva esquerda para 060. Mantenha o limite, será a magnética 130 de cima. Esquerda 060, retorno. Bom dia, cruza 2400, solicita o Vandael. CNM 311, no contato com a Dana Decolagem, sobe via da El para nível 360. Muito obrigado, Leila. Positivo, direto da El, 360-6. Transição Aracaju. Salvador, reduzido para 2009. Reduzindo 2009, retoração curva esquerda para o Abel 10, limite da Abel 290 do Abel. Serra Novembro, aguarde, mantenendo 120. Vitor Alfa Alfa, curva esquerda para 050. Limite agora é a magnética 130 de Simbra. 130 de Simbra, Vitor Alfa Alfa, esquerda 050. Batendo Vitor Alfa Alfa, tráfego 10, 2 horas, 4 milhas, passando 3 mil pés, um eco 190 na final da pista 10. Espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10 no 5, tem um bom voo. A esquerda, pro 010, limite é radial 290 de Salvador. Reduza para 1970. táxi via Pátio 3, Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 118 decimal 95, com ajuste 10 no 5, tenha um bom voo, são 3663. Pátio 3, 1, Índia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4-0, está autorizado o VOR, a costa aplicada. Só de ponto. Aguardando, 25996. Azul 9540, autorizado Salvador para Maceió, nível 230, via Golfo 677 até Tendo, após DCT. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 120 decimal 8, acione o transponder 5560. Meu confio no tipo de equipamento, mantenha-se sob condições visuais. Azul 9540, confirme o local de estacionamento. Enter. Decolado, TAM 3733, controle. TAM 3733, contato com a radar decolagem, sobe via da Elba para o nível 360. Via da Elba 360. Azul 5196, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 10 a mais. Tive pouso no 0, 5196. Confirmando, 1, 2, 4, bom? 8, 4. Gente, o gol 2171, autorizado inicial táxi, aporte através do portão 62. Portão 04, nível 370 já aprovado. Prepare a subida Puca, transição Aracaju. Aguardando o cópia. Gol 1184. Ok, aguardando. Profete, aporte a vista 366. Deixando para 2194. Só para fazer um pequeno desvio à direita aqui. É, duas vistas só. Trajeto 96, retoma-se a 366, deixa para 4 mil pés, ajuste no 06. Está autorizado a aeronave, reposte a 366. Alinhado e mantente no 0, preparando-se para a decolagem imediata. Após você, aeronave, preparando-se para a decolagem imediata. Trajeto 96, segue tráfego por agora 12 horas, 8 milhas, passando 5 mil pés. Estava o 737 da companhia. Trajeto 96, então tráfego da companhia Gol, Bravo 737, número 2 na aproximação. Trajeto 5196, no solo 15, direito no 21, décimo 9. 219, obrigado. 5196. Ajuda aí, 762, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 099. Autorizado, decolagem, ajuda 276. Mantendo, vou no meio, não. E agora? Eu cancelar, prosseguindo na base pela direita da 17, para pouso na 17. Gente, Vitor Alfa Alfa, vamos cancelar na 12, 16, circuito pela direita autorizado, chama final para 17. Chamarei final 17, Vitor Alfa Alfa. Então, 370. Decolagem de som 0, primeira curva vai esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5555. 370 aprovado, Francisco Vieta do Lodo 7, fora da 10 curva esquerda, na Puca Aracaju. 5555 ao corte, pode falar de Salvador. Transponder Salvador 120 decimal 8, gol 11, pode passar. Planejamento correto, portão 04, time pronto, do 1184. Camarada. Capatango, aguarde minuto. Ficada agora pela Intraero, 4 Romeu do Pátio 3, com azul 5196. 9096. Alfa, Alfa, pouso autorizado, pista 17, vento 110 grau 089. Sente autorizado, pouso na 17, Vitor Alfa. Guarde minuto. Coral para visão no 60. Via Coral 160, estamos com referências visuais, é possível voar Coral direto? Cadê na TPC da saída? Mantendo 2762. Bono 394, Zone 118, decimal 95. 394, copia o controle. Tiozo 9540, autorizado, chão pronto para o táxi. 3733. Centro Recife, 12835, alterna 12551. 12351, vou em ilha de Itapari, a 1.000 pés, decola da 17, curva direita no corredor Axé. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 0135, Charlie Apatang. Usando na medida do possível, autorizado a alinhar e manter a pistão no 0, vento 1.00 graus, 1 no 9, que negar 1.0 no 6, gol 1.6, 1.9. Usado a alinhar e manter no 0, registrado no 0, no 6, gol 1.6, 1.9. Gol 1.394, é a Torre de Salvador. 1.394, está ciente da decolagem, reduzindo a velocidade. Obrigado, 1.394, continua a aproximação, reportaria pista livre, vento em Salvador de 0.90 graus, 1 no 9, que negar 1.0 no 6. Aguardando a pista livre, 1.394. Tango Vitor, Alfa, Alfa, no solo 19, confirme parte que se destina. 10, autonomia, Galeão. Sete, o gol 2065, autorizado em seu táxi, via parte 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, com ajuste no 0 no 6, tem um bom gol. 16, autorizado, parte de via ponte 0595, obrigado, bom gol. 962118 decimal 95. Torre 118 decimal 95. Bom dia, tá 3896. Tráfego ainda não avistado, que negar no 0 no 6. Continua a aproximação. Número 2 para pouso em Salvador. Chame passando o serviço 372. Número 2 na aproximação, reduz para 2309. Após Itapira, voa CF368. 090 graus 089, que negar 10 no 6. Pouso autorizado, visto no 0, gol no 394. Vive pouso, visto no 0, 1394. Confirme velocidade indicada. livre, bom descanso. Até a próxima, Ceará, seu 367. 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 208, tá mais. Gente, Maceió 350 já aprovado, número 1 no pré-cópia, prepare a subida Cuca, transição Aracaju aguardando, o Oxenem é 140. Gente, aguardando Cuca, Aracaju. Tem interseção. Na decolagem, sobe via Tael para Riva 360. Via Tael para 360. Alfa, na escuta do Dr. Salvador? Por gentileza, stand-by no transponder, senhor. Azul 9540 na escuta. Só a estação do controle Salvador, vai manter o perfil da saída pública. Eu tenho um tráfego, já, aproxima, já passou do ponto da, do externo agora, da pista 10? Voo 1394 no solo 22, libera a vista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 9. 219, boa. Charlie Alcatango, quando na cabeceira 35 autorizado a decolar, da pista no 7, vento 100 grau 099, Senegal no 06, chame fora do solo, Papa Romeo Charlie Alcatango. 3896, cheque trem, pouso autorizado na pista no 0, vento no 00 grau 099. Autorizado pouso no 0, até 3896. 3896, reporte somente uma Alfa Sierra 50 decolando da cabeceira auxiliar, se afastará à sua direita, não interfere com a sua aproximação, tem 3896. Ok, obrigado. Visual com o Boeing da companhia na curta final agora, pistão 0. 3663, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pistão 0, 3663. Charlie Alpha Tango, considere-se decolado aos 23, quando no farol de Itapuã, chame controle de Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. Itapuã, 1208, é o controle, grato, senhor, até regresso. Até regresso, senhor. Aqui no meu, mantenha o corredor Veracruz, se aposta Paris, para ninguém se corredor Interlagos, só a gente estava do meu zero no meio. Agora no meio, tá bom. Tem um bom voo. 3896, no solo aos 24, libera a pista próxima, interseção à direita, e antes da alta, chame solo em 121, decimal 9. Orago, após DCT, o nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, transição Aracaju, controle Salvador 1208, transponder 5567. Nível 350, decolando 10, curva à esquerda, Cuca Aracaju, sete Orago, 208, controle, 7740. Cotejamento correto, portão 08, chame pronto, CNM 140. Voo 2171, bom dia, após o início da valagem de urbanização, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, voo 2171. Ingresso Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, voo na 394. Rota 3296, prossegue via Juliette, portão 62. 63 decolou aos 26, chama agora o controle Salvador em 120 do Small 8, tem um bom voo. 208, 63. Salvador, resta uma navegação, voo certo 368, desce para 5 mil pés, pode ir no 0 no meio. 7 para 5 mil, 16, voo astrodo 368, voo na 014. Vou 1619, centro Recife, 12835, alterna 1251. Contato, poderia confirmar também, seu nome é Leonardo. Vou 1619, centro Recife, 12835, alterna 1251. Controle, o TAN 3663, boa tarde, bom dia. TAN 3663, contato radar na decolagem, sobe via da ELPA 340. Via da EL 340, TAN 3663. Um no decolado aos 29, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 208, 2171, bom dia, meu amigo. Bom dia, 2171, 1400. Adael. Azul 2171, no contato radar na decolagem, sobe via Adael para nível 360. Azul 2, gol 2171 negativo, mantém a precisa sério. Azul 4207, torre 118, decimal 95. Azul 4207, 2 milhas para 372. Gol 2065, autorizado decolar, pistão 0, vento 120 graus com 08 nós, que é legal no 0 no 6. Autorizado decolagem. 2065. Azul 4207, bom dia, centro avistado, Quirengão no 0 no 6. Continue para expansão, aguarde transição de pouso, já tem um Boeing da Gol iniciando a rolagem agora para decolagem de pista no 04207. Oi, Salvador, bom dia, Papa Papa Charlie, Mike Romeu, visual com campo. Papa Romeu, Charlie, Mike Romeu, condições de reduzir a aproximação na final pista no 7 devido ao tráfego, agora passando o externo. E reportar na vertical de Enrimar? Afirmativo, reduzindo o possível, já vai com ela. Reduz a aproximação para aproximar com o número 2 para pouso em Salvador. Charlie Michael Mill, reporte na Enrimar. Número 2, Charlie Michael Mill, reportar na Enrimar. Se mantém a nível de voo no 20, confirma o motivo? Uma porta, só um ligar para ver se podia rolar. 3663, qual o meu termo alfa tanto prossiga? Perfeito, só um minuto. 12065, decolado aos 32, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, até. Azul 9540, então entendido que tem condições de decolar tão logo autorizado. Visual com Embraer da companhia, agora custo final pista no zero. Afirmativo, visual com Embraer. Gente, após o tráfego da companhia, agiliza a linha, mantém pista no zero, guardando para decolagem tão logo autorizado, azul 9540. Pode passar de Embraer ali e mantém na 1-0, utilizando. Muito bom dia, gol 2065, decola, passa a sua escuta a 2600. 2065, contato radar na decolagem, via saída da ELTE, que mantém o nível de voo 360. Via saída da ELTE 360, pode guardar ELTE? Somente mantém o perfil a dois tráfegos, cumprindo o mesmo perfil da saída da ELTE. Gente, 2065. Azul 9236, reduza para 1809, tráfego que o precede na aproximação com 1060 de grão 15, Boeing 737 a 10 milhas. 1094 estabilizado. 094 estabilizado. Este nome do procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 2895, bom, 094. 07 no solo 33, libera pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, 4207, boa. 094 é a torre de Salvador. Prossiga. 094, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho um tráfego da Azul, agora iniciando a rolagem de pista no zero. 7, aguarde a autorização para 094. Azul 9540, autorizado a decolar da pista no zero, vento 120 graus com 109. Iniciou, 9543. Ano 3663, chame o centro de 5, frequência 12835, alterna 125, decimal 1. Papapá Charlie Mike Romeu, no solo aos 34. Por gentileza, confirme faixa que se destina. Parte 5 ciente, autorizado táxi à direita, estacionar frequência livre, Charlie Mike Romeu, bom descanso. Voo no 094, pouso autorizado na pista no zero, vento de 1,00 graus com 09 nós. Está livre, pouso no 0, ciente com 094. Decolado aos 35, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 208, 95, 40, bom domingão, hein? Controle Salvador, 9540, bom dia. Do 9540, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída pública, submantém a nível de voo 230. 230, 9540, via pública. Nove, dois, três, meia, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Azul 9236, bom dia, tráfego ainda não avistado, que negar 1-0 no 6. Continue a aproximação, reporte passando Serra Vida 372, Azul 9236. Estou no 0, torre 1-1-8, que negar 1-0 no 6. Exato, tá aqui, Brasília, Bravo, modificações 2 ao 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, O 21071 no chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Plano 94, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10.04. Patando Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Patango Juliette, Quebec, Kilo, tudo em condições visuais para nível de voo 105, ajuste em Salvador 0096. É passe nivelado. 36, tráfego avistado, aqui Negão 0096, por gentileza confirme. Trem baixo travado avistando, senhor. Azul 9236, pouso autorizado na pista no zero, vento de 1 no 00 graus com 099. Vovô. São 3485, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Pode estar, então, 3485. Autorizado alinhar e manter na pista no zero. Alinhar e manter no zero, dono 184. Após o TAP, foi Serra Vitor 366. Solando frequência 121.9. Poxa, né? 140 manter posição, também. Tem um gol, tá certo, agora. Após o mesmo, tá autorizado, já tá por cima na portão 07. A zona 236, autorizado, tá criado, na portão 26. 1184, autorizado a decolar da pista 10, vento de 110 graus com 10 nós. 2 horas de decolagem, 0 com 1184. Posição agora, né? 1184, decolado aos 42. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia, bom domingo. Bom domingo, senhor. Bom dia, voo 1184. 1184, contato radar na decolagem, via saída PUCA, subir, mantenha depois voo 370. Sai da PUCA, subir e manter a 370, gol 1184. Vai comigo, bom dia, prossiga. Transporte 1, passageiro, parte 5 agora. Eu não considero autorizado o táxi, Índia, com os caras dando 0,2, 1,8, small.